Irmãos e irmãs, bendito seja o Senhor, a Ele toda a glória, adoração, louvor, Ele é digno de exaltação. Estamos aqui dando continuidade, juntos, à leitura de um capítulo por dia da Bíblia Sagrada, ou por vez que nós realizamos a devocional. Hoje vamos trabalhar com Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. E você vai ser edificado por essa palavra, tenho certeza, principalmente se você pensar não somente em sua vida, mas na vida de todas as pessoas da cidade, do país e assim por diante. Um projeto espetacular que o Senhor estabeleceu e declarou a Moisés, que transmitiu ao povo de Israel e devia acontecer então quando entrasse na Terra Prometida. Sem dúvida alguma, do ponto de vista histórico, aconteceu. O que não se sabe. Isso consultando os livros de história de Israel e consultando, bom, vasta bibliografia, mais os documentos que são do judaísmo, o que não se sabe é até quando durou essa obediência àquilo que Deus estabeleceu. Isso há muita controvérsia, há muita gente dizendo que durou pouquíssimo tempo, até os juízes, outros vão até a monarquia, outros vão até o exílio. Então, aí há bastante literatura para você pesquisar e verificar o seu ponto de vista até quando isso ocorreu. Mas o que importa para nós, na verdade, não é até quando ocorreu para eles. Isso interessa do ponto de vista historiográfico. Mas o que importa é o modelo apresentado por Deus, transmitido a Moisés, que transmitiu a Israel, e do que pode significar isso na vida de uma pessoa, família, cidade, etc. Então, nós vamos ler o capítulo 15, que vai falar muito sobre a remissão das dívidas, a posição com relação aos escravos da época, ainda estávamos numa sociedade escravagista, e no final um aspecto sobre a lei cerimonial, enfatizando basicamente que aquilo que deve ser entregue a Deus, devotado a Deus, tem que ser o melhor, o mais perfeito, porque Deus também deu o mais perfeito, que é o seu Filho unigênito, que veio viver entre nós há 2000 anos atrás, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Muito bem. Tendo feito essa abertura, façamos a leitura do capítulo. Vou ler uma mensagem devocional do pastor Antônio Júnior, só para nossa abertura de devoção, e depois vamos para o capítulo 15 de Deuteronômio. Que tem como tradução, na verdade, do título original, Estas são as palavras. São as palavras de Deus transmitidas ao povo de Israel através da revelação que Deus deu a Moisés. Muito bem. Passamos à leitura, então. Se você estiver bem com Deus e consigo mesmo, tudo fica bom. Caso contrário, nada irá alegrar seu coração. E aí ele diz sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 26. O irmão que nos envia parte da equipe desejou bênção para todos nós e nós desejamos bênção para ele também, para sua família, para tudo que lhe diz respeito. E abençoamos cada irmão, cada irmã que tem feito parte desse devocionário. Esse devocionário que já tem mais de a caminho de 700 meditações. Então, você tem um legado imenso para sua própria vida e para realizar com sua família, um pequeno grupo, você pode realizar esses momentos devocionais ouvindo aquilo que falamos, extraindo aquilo que o Senhor destacar no seu coração, compartilhando com o grupo e depois ouvindo cada um dos irmãos e irmãs, é sempre edificante. Tá bem? Vamos então para o capítulo 15 de Deuteronômio. É um capítulo pequeno, com essas três observações fundamentais: a remissão da dívida, a libertação dos escravos e as primeiras crias, os primogênitos que deveriam ser ofertados ao Senhor do modo como ele estabeleceu. Versículo 1 do capítulo 15. Estas são as palavras. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Esta ordem do Senhor recebeu um batismo, passou a chamar-se ano sabático. A cada 7 anos, todo mundo que, por algum infortúnio, contraiu uma dívida, tinha suas dívidas canceladas. Isso gerou num primeiro momento, pelo menos, uma verdadeira, transformação na sociedade israelita, no povo que ia se formando, na nação que ia se formando. Imagine isso nos nossos dias hoje. Um texto absolutamente fora da curva, paradigmático. A cada 7 anos, ninguém fica devendo mais nada. No ano sabático, as dívidas eram perdoadas. Depois também tem o ano do jubileu, mas eu não vou tocar nele agora. Bem, irmãos, irmãs, o caráter prioritário e objetivo dos livros de Êxodo e Levítico era proporcionar ensino e doutrina para um povo nômade. Enquanto as prescrições do livro de Deuteronômio destinam-se claramente a um povo prestes a se estabelecer em uma nova terra, há uma diferença grande. Todos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas Êxodo e Levítico são livros de ensinamento. Há muita gente que compreende mal a lei, compreende mal o Antigo Testamento por não entender o seu caráter didático. Deus pretendeu sempre ensinar o seu povo como deveria proceder, como isso seria bênção para sua vida e como isso agradaria ao próprio Deus. Então, Êxodo e Levítico são mais didáticos, ensino, doutrina. O livro de Deuteronômio destina-se claramente a um povo prestes a estabelecer em uma nova terra. É outra história. Agora vocês vão ter a terra prometida. Como vocês vão se comportar lá é o que eu vou dizer para vocês. O Senhor fez isso. Com todas as chances de crendo e obedecendo a Yahvé, o Senhor, formar uma sociedade pacífica, saudável, próspera, que sabe amar e servir a Deus. O Shalom. Esse é o Shalom, né? Paz, vida saudável para todos, prosperidade. Então, para você que deseja que vai servir, amar e servir a Deus. Deus, através de Moisés, dá ordem sobre o ano da libertação, o ano sabático, a cada 7 anos, sobre a servidão dos israelitas, mais particularmente com relação ao povo de Israel. Se alguém empobreceu por qualquer situação, no 7º ano isso lhe era restituído. Fico sonhando com isso. Imagine só, por todo mundo isso estabelecido, a cada 7 anos ninguém deve mais nada. É uma utopia realizável, mas os homens, as mulheres, o ser humano não quer isso, não deseja isso, não quer perdoar a dívida do irmão, seja ela espiritual, emocional, material, financeira, familiar, seja ela qual for, os irmãos não estão dispostos a perdoar. E perdão, do ponto de vista de Deus, é restituir àquele que pecou tudo o que ele tinha por direito antes de contrair a dívida. Por isso que os irmãos não se perdoam e as irmãs não se perdoam entre os cristãos, nas comunidades, nas igrejas, nas denominações, e não somos um testemunho perfeito, um testemunho mais agradável perante a sociedade. Imagine só entre nós isso acontecendo. Bom, Deus estabeleceu esse ano da libertação. 6 anos eles trabalhavam, no sétimo era perdoada a dívida de qualquer pessoa, principalmente sobre a servidão dos israelitas, mas também alcançou servos e servas. E quanto ao sacrifício dos animais primogênitos, que nós vamos ver no final, no versículo 19 a 23, é interessante observar que Jesus Cristo fez menção de que na terra sempre haverá pobres. Então, não era uma ilusão aqui que iria acabar com a pobreza para sempre. Por isso, uma lei de que a cada 7 anos isso fosse restabelecido. Os pobres sempre tereis convosco, disse Jesus, porque infortúnios acontecem, problemas acontecem. E acontecendo esse problema, nós temos uma orientação de Deus para como proceder. Preste atenção num dado que eu vou te dar e vê se você consegue dormir com um barulho desse para o resto da sua vida. Hoje, 2024, há mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em condições de extrema pobreza e miséria em todo o mundo. Eu estou falando de criancinhas que nascem com a mãe não tendo tido uma gestação com boa alimentação, com paz, com cuidado, e essa criança nasce com problemas e depois ela também não tem o que comer, então falta o que comer, falta o que vestir, falta saneamento básico, falta saúde, falta um cuidado da parte da sociedade, dos governos, com 1 bilhão de pessoas que vivem em condições de extrema pobreza e miséria em todo o mundo. Eu não consigo, nunca consegui dormir com um barulho desse. Como nós podemos dizer que estamos radiantes, absolutamente plenos, satisfeitos? Sim, estamos em Deus, mas tem uma missão, há uma missão de fazer com que essas pessoas tenham direito à vida e vida com dignidade. Então, mais de 1 bilhão de pessoas, 2024, vivem em condições de extrema pobreza e miséria em todo o mundo. Na África, por exemplo, é uma coisa descomunal. Essa tragédia não precisaria acontecer se a humanidade não fosse tão incrédula, avarenta e arrogante. Imagine o que nós gastamos hoje como sociedade global, no mundo inteiro. O que se gasta hoje são bilhões e bilhões, trilhões de dólares, de euros, com armamentos, com armas de guerra. Então, se a humanidade não fosse tão incrédula, tão avarenta, tão arrogante, isso poderia estar sendo diferente. Em última análise, é o pecado agindo em todos os seres humanos, que faz desse planeta um lugar cada vez mais difícil para sustentar a vida como Deus a criou. Enquanto os crentes, as pessoas que depositam em Deus, o Pai de Jesus Cristo, toda a sua fé e estilo de vida, ainda haverá alguma sobra de compaixão por parte desses. Misericórdia e fraternidade. Também outros grupos, para ser honesto, outros grupos também realizam outros credos. E, para nossa vergonha, como seguidores de Jesus, às vezes fazem mais do que nós. Que a Igreja de Jesus Cristo, irmãos e irmãs, seja um exemplo do amor de Deus por todas as nações, até o retorno glorioso e breve de Jesus, o Messias. Apocalipse 22. Versículos 17, 20, 21 e assim por diante. Então, deixo essa palavra já como uma devoção e que você peça ao Senhor: Senhor, eu não vou conseguir atender 1 bilhão de pessoas, mas eu posso atender uma ou duas ou cinco pessoas de uma família, 10 pessoas, e se você foi e está sendo abençoado na área econômica, pode atender 15, 20 pessoas ou mais. Então, entenda que isso é parte daquilo que Deus estabeleceu para o povo de Israel quando entrasse na Terra Prometida. Logo, é aquilo que Deus estabeleceu para que a igreja viva, uma vez que já entrou. Não totalmente, mas já entrou na dimensão da vida prometida em Jesus Cristo e aguarda viver plenamente essa glória. É hora de fazermos o máximo que pudermos. Muito bem, repito aí a palavra, depois dessa nota, os irmãos já sabem a fonte. Vou para o versículo 2 e aí você pode entender toda a sequência de 1 a 11. Eis como deverás proceder. Todo credor cancelará o empréstimo que fez a seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo, nem de seu parente, porquanto terá sido proclamada a remissão em honra de Elohim. Poderás exigir pagamento do estrangeiro, mas deixarás quite o que havia emprestado a teu irmão. Então há uma diferença. Com o povo de Israel, zera tudo. Com o estrangeiro, você vai fazer uma forma de pagamento, mas você vai perceber uma forma suave, abençoadora. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Eterno, teu Deus, te está concedendo como herança para que dela tomes posse, com a condição de que obedeças de fato à palavra de Yahvé, teu Deus, tendo cuidado de colocar em prática todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Quando o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado, conforme prometeu, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado, dominarás muitas nações, mas jamais será dominado. Quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos, numa das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus está doando, não endurecerás teu coração. Tampouco fecharás a mão para com esse teu irmão pobre. Então, volto a dizer, irmãos, nós temos que ir além. Um passo além na vida cristã. Não podemos escolher cinco, seis coisas que elegemos como os pecados imperdoáveis, indo contra a Bíblia, né? Que fala do pecado imperdoável com relação ao Espírito Santo. Nós, das mais diferentes denominações, escolhemos cinco, seis, no máximo 10 aí. Elementos que são considerados impuros, imperdoáveis, profanos, promíscuos. E nós transformamos isso nos nossos usos e costumes. E ficamos pensando, isso é pecado. Mas nos esquecemos da totalidade da Bíblia. E a totalidade da Bíblia vai nos ensinar muitos fatores. Entre eles, essa postura de não ter um coração avarento, de emprestar e não tomar emprestado, de dominar, mas jamais ser dominado, de perdoar a dívida do irmão e da irmã. Versículo 8. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, olha a generosidade. Abre generosamente a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Quero louvar a Deus pelos irmãos e irmãs que, ao longo de sua vida, têm feito isso, têm tido uma postura generosa com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os parentes, depois com os irmãos na fé, com a igreja e até com pessoas que não têm nada a ver com a fé, dando um testemunho de amor, emprestando o que lhes falta na medida da sua necessidade. Fica atento, querido irmão, querida irmã, fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão necessitado. Não vou ajudar. Não quero ajudar. Ele está na lista daqueles 5, 6, 10 pecados que para nós são imperdoáveis e cometeu erros ao longo da sua vida. E então não vou ajudar. Não quero ajudar o meu irmão necessitado. Diz assim o Senhor: cuidado, cuidado. Eu quero dizer aos irmãos, cuidado, ele poderá apelar ao Senhor contra a sua pessoa e serás culpado desse pecado. Eu vou mais longe, à luz do Novo Testamento, ainda que a pessoa não faça nenhuma oração com relação a esse que não lhe estendeu a mão, Deus está observando. E aí não adianta. E fazer cerimônia religiosa. Não adianta a liturgia, não adianta a forma de culto, não adianta falar em línguas, não adianta parecer, né, tudo aquilo que parece, e os cultos, como eu tenho dito, cada vez mais se parecem com um show. Nada contra, música é maravilhoso. O visual pode ser maravilhoso, nada contra, desde que o coração esteja alinhado com Deus, porque Deus vai sondar o coração. E ele vai sentir, ele vai saber se o coração é verdadeiro. Se for verdadeiro e tem uma forma de adoração moderna, contemporânea, Deus vai aceitar, desde que não fira a palavra. E se for antigo, forma antiga, Deus vai aceitar também, desde que não esteja ferindo a palavra do Senhor. Então, ainda que a pessoa não peça nada, Deus está observando cada um de nós. Cada um de nós. Num certo momento, irmãos, um testemunho, eu trabalhei e a esposa mais ou menos com 5 pessoas ou grupos para gravar. Na época existia CD e nós trabalhamos para gravar os CDs dessas pessoas e eu me alegro muito por isso. O ministério deles alavancou ainda mais, da maioria pelo menos, alavancou. Foi um testemunho. Foi uma bênção, e como nós estávamos numa outra fase da vida, nós chegamos a gastar 37 mil reais em uma oportunidade só de produção. E alguém poderia dizer, mas isso é o preço de um carro. Era o preço de um carro. Mas nós decidimos investir em missão. Já foram investimentos em missionários, já foram investimentos em pastores. Já foram investimentos em pessoas mais pobres, foram investimentos em pessoas da família. E eu não estou contando para divulgar o que uma das mãos fez, porque o que uma das mãos faz, a outra nem deve saber. É porque a minha função aqui é educativa. A função do pastor é educativa. Então eu quero dizer a você, foi a maior alegria. Às vezes eu paro e penso nos momentos de maior aflição que temos vivido depois que adotamos uma vida só missionária, e falo, poxa, se eu tivesse procedido de outra maneira com aquilo, com uma parte do terreno quando meu pai faleceu, uma casa aqui ao lado quando minha sogra faleceu, para minha cunhada, e outras questões, sobrinhas e irmã, e outras questões, irmãos, não parava. Não o amor falado, o amor praticado. Poxa, se eu tivesse guardado tudo isso, tudo, tudo, tudo, tudo para mim, então nada haveria de necessidade hoje. Às vezes penso, às vezes passa na cabeça, mas logo em seguida o Espírito do Senhor vem, consola e diz, para ficarmos, calmos, tranquilos, na certeza de que Ele não perdeu de vista tudo o que vivemos. Então eu dou esse testemunho para que você saiba que isso é a maior bênção. Talvez não na radicalidade do que fizemos, nem na extensão, nem no volume, mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor, porque isso agrada a Deus. Também, se for na mesma radicalidade, no mesmo volume, isso poderá custar depois na velhice uma série de consequências, então eu também não recomendo. Mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Penso que naquele momento, com um certo grau de amor a Deus e de radicalidade na disposição de fé, em muitas situações nós poderíamos, mas eu, menos a esposa, mas eu, poderíamos ter sido mais comedidos. E é verdade? É verdade. Sem dúvida nenhuma. Essa foi uma das questões. Mas eu estou em paz, porque eu vou me apresentar diante do Pai e eu tenho certeza que ele viu e conheceu o nosso coração. Então, preste atenção: se a pessoa não fizer nenhuma oração dizendo, olha, tal pessoa não me ajudou e podia ter ajudado, ele pode não fazer oração, mas Deus está observando. E Deus observando que você pode ajudar o irmão necessitado e não ajuda concretamente, então Deus não vai se agradar disso. Que Deus motive você, ouvindo esse testemunho, nessa devocional, a acolher o irmão necessitado. Quando lhe deres algo, não dês com má vontade, pois em resposta a esse gesto, Yahvé, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Isso é uma outra verdade que acontece. Apesar de tudo, nos momentos de grande vitória, a mão de Deus estava presente. Nos momentos de grande luta, a mão de Deus ainda está presente. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Nunca deixará de haver pobres na terra. Jesus repete aqui o texto de Deuteronômio. É por esse motivo que te ordeno: abre mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado da terra. Quem quer jogar fora aí os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, então joga fora a fala de Jesus. Por ignorância, as pessoas falam, não, vamos ficar só com o Evangelho, né? E nem sabem que boa parte do que Jesus falou foi a exata expressão do que estava na Bíblia, no Antigo Testamento. Aqui, mais uma frase que Jesus disse. Então, você vai ter que jogar o antigo, vai ter que jogar a fala de Jesus também. Nunca deixarás de haver pobre na terra. Por esse motivo, eu te ordeno: abre mão em favor do teu irmão, abre mão, irmã, tanto para o pobre como para o necessitado da tua terra. Eu sei que às vezes eu falo também, eu mesmo falo para Deus: Senhor, estamos falando há 5 anos quase, e há uma dureza de coração. E a calma de Deus, não vou dizer todo dia, toda hora, todo momento, não, temos aflições, mas em muitos momentos, só a presença de Deus para acalentar o coração e para dizer: eu estou com vocês. Muito bem, encerramos o primeiro bloco. Agora a libertação de escravos. O projeto é mais amplo. Se teu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a ti mesmo como escravo e servir-te durante 6 anos, no sétimo ano tu deixarás ir em plena liberdade. Às vezes a pessoa não tinha como pagar a dívida, ela vendia ou o trabalho de um dos filhos, ou ela vendia o seu próprio trabalho, homem ou mulher. E Deus diz assim: ó, a cada 6 anos eu tolero isso, mas no sétimo ano todo mundo vai experimentar a plena liberdade. Por isso que eu creio que Jesus Cristo representa o ano sabático, porque o ano sabático nos reporta ao ano, remonta ao ano criacional. 6 dias Deus fez tudo, no sétimo ele descansou. Aqui também no Pentateuco é o ano da plena liberdade. E você pode indo por outros textos até chegar em Jesus. Jesus é a plena liberdade. Se alguém está escravo, ao encontrar ali a Jesus, experimenta a libertação. E o povo de Israel foi exortado. 6 anos a pessoa vai trabalhar para pagar o que ficou te devendo, mas no sétimo você deixará em plena liberdade. Se você é cristão, não é uma questão de contar os anos, mas de perdoar o pecado, perdoar a dívida. Versículo 13: contudo, quando lhe deres a liberdade, não despeças de mãos vazias. Ouça isso. Os negros, quando foram libertos aqui no Brasil, analfabetos, sem profissão definida, sem lugar para morar, muitos, em muitos lugares, foram morar nas periferias, sem um projeto profissionalizante. Chegaram os imigrantes e foi uma coisa assim que tem demorado um século para reparar, e ainda vai mais, um século para reparar essa injustiça. Então, contudo, quando lhe deres liberdade, não despeças de mãos vazias. Dá-lhe com generosidade dos animais do teu rebanho. Liberta de animais do teu rebanho, do produto da tua eira, da tua plantação, do teu tanque de prensar uvas, dá-lhe conforme a bênção que Yahvé, o teu Deus, tem concedido a ti mesmo. Irmãos, irmãs, existe um outro Senhor igual ao nosso? Igual ao Criador? O Eterno? Não há. Versículo 15: recorda que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te redimiu. É por isso que eu te dou hoje essa ordem. Entretanto, se teu escravo te solicita: não quero deixar-te, se ele te ama, a ti e a tua casa, e está bem contigo, tomarás então uma sovela, um furador, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para o resto da vida. Faz o mesmo em relação à tua escrava. Não te sintas prejudicado ao libertar o teu escravo, pois o serviço que ele prestou a ti nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Olha a questão da justiça social. Além disso, Yahvé, teu Deus, te abençoará copiosamente em tudo que realizares. Havia isso também: se alguém gostava muito do seu senhor, não era só por falta de oportunidade, não era só por falta de possibilidade de começar de novo. Aqui o texto está falando do relacionamento mesmo. Se o relacionamento era muito bom e um servo trabalhava para o seu senhor com alegria, porque há pessoas que são amorosas, generosas, justas, e dizia: olha, eu não quero ser livre e trabalhar aqui ou acolá. Eu não tenho esse viés empreendedor, eu quero trabalhar para ti. Aí então a orelha era furada e com isso se declarava servo para sempre. É impossível negar que nós, seguidores de Jesus, o dia que aceitamos como Salvador e Senhor dos nossos pecados, o dia que nascemos de novo, é como se tivéssemos furado a nossa orelha e dito: Tu és o nosso Senhor, eu sou servo, Salvador, eu sou servo e eu quero ser servo para sempre. Por isso que todos nós que nascemos de novo tenhamos essa alegria de dizer: servos para sempre. As nossas orelhas estão furadas para declarar que nós somos servos desse Senhor eternamente. Essa é uma mensagem linda a fazer. Para encerrar os últimos versículos, as primeiras crias, os primogênitos, você já ouviu isso? Eu só quero insistir na. Não precisa furar a sua orelha hoje, né? Que os irmãos são. Nós temos vivido tanta maluquice, né? Então não precisa furar a orelha. Aceitou Jesus, precisa furar a orelha. É uma forma daquele momento. E nós vamos dizer que somos servos para sempre, porque o nosso coração está em Cristo Jesus. Agora, esse texto é belíssimo. Eu recomendo aos colegas que ministrem sobre ele, verdadeiros servos para sempre. Já ministrei um punhado de vezes. Encerrando a nossa devocional, os irmãos conhecem bastante esse conteúdo, então eu vou ler do 19 ao 23, encerrando. Todo primogênito macho que nascer de todos os teus rebanhos, tu consagrarás ao Senhor teu Deus. Não trabalharás com as primeiras crias de tuas vacas, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Tu o comerás em cada ano diante do Senhor. Ficava esperando um ano, preparando aquele cordeirinho perfeito, né, para o Senhor, teu Deus, e tua casa, no lugar que o Senhor tiver escolhido. Se o animal primogênito apresentar algum defeito, ou for manco, ou cego, ou ainda tiver qualquer outro defeito grave, não, tu não poderás sacrificá-lo a Elohim, a Yahvé, teu Deus. Aqui, queridos, não tem preconceito nenhum contra animais com defeito, nem com pessoas. É que Deus entregou a oferta perfeita, criando, libertando, salmodiando, profetizando, até que Jesus veio e manifestou a plenitude do que é uma oferta perfeita. Então, assim como Deus ofereceu o melhor, a oferta perfeita, que é Jesus, nós somos chamados a entregar a oferta perfeita ao nosso Deus. E aqui, quando eu falo de oferta, aqui já me refiro ao nosso coração. Ofertemos ao nosso coração perfeito, dando o melhor para Deus, não qualquer coisa, o melhor do nosso, da nossa intenção, do nosso pensamento, do nosso desejo, da nossa alegria, o melhor para Deus. Ele deu o melhor, nós damos o melhor. Ainda essa semana deve entrar mais uma ministração que a pastora fez, e ela vai tocar em questões relacionadas a isso. Prepare-se e ouça essas mensagens e divulgue a outras pessoas, porque vão edificar, as mensagens vão edificá-las. Versículo 22 e 23, para encerrar, poderás comê-lo em tua cidade, tanto cerimonialmente puro quanto impuro, como a gazela e o cervo. Não comerás, porém, o seu sangue, derrama-o sobre o chão da terra, como se fosse água, nós já mencionamos, sangue, segundo o Pentateuco, é considerado vida, então, por causa disso, não se comia o sangue, tá bem? Que Deus abençoe, que Deus faça de você uma pessoa que entrega o melhor das suas crias, dos seus primogênitos, o melhor de tudo que Deus para você, você oferte ao Senhor. Em segundo lugar, esteja pronto a perdoar as dívidas. E perdoar é só o dia que você recolocou a pessoa no lugar onde ela estava para você. Toda a dívida foi quitada. Então, se alguém diz que perdoou, mas não tem contato nenhum, mentira, não perdoou nada. Mentira. Mentira é a palavra. Só perdoou aquele que colocou de volta no lugar onde estava. Jesus fez isso em todo o seu ministério e na cruz do Calvário. E terceiro, a cada 7 anos, no máximo, que as dívidas sejam canceladas. Experimente isso, cancelar a dívida das pessoas, assim como Deus cancela as nossas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que Deus nos abençoe, nos guarde e espero que essa semana nós tenhamos mais uma mensagem no YouTube. Quando chegar essa mensagem, ainda que eu tenha mandado um capítulo de Deuteronômio, priorize a mensagem do vídeo no YouTube. Depois, essa mensagem, quando você tiver tempo, você ouve, se for possível nessa semana. Se não, estará no blog. Então, também a mensagem do YouTube também estará no blog com o trabalho da irmã Vívia. Mas priorize o vídeo, faça a sua inscrição. Para nós é muito importante. Dê um like. Faça a sua inscrição. Simples, não paga nada, né? Ative lá o seu nome, ó. Vou me inscrever no canal. Ative o sininho, compartilhe, faça um comentário. Nós queremos fortalecer cada vez mais o canal na plataforma YouTube. Tá bem? Que Deus abençoe e os guarde com essas palavras em nome de Jesus. Aliás, é o título do livro. Estas são as palavras. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada irmão e irmã que tem nos acompanhado. Pessoas aqui da cidade, pessoas da cidade ao lado, pessoas de Minas Gerais, pessoas de São Paulo, pessoas de várias partes do Brasil. Em todas as regiões do Brasil há pessoas que nos acompanham, lá na Amazônia, até o Sul. Ah, Senhor, há pessoas de outros países que nos acompanham, que a tua palavra cale fundo no coração de cada irmão e irmã. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa, a solidariedade do Espírito Santo em nós, nos faça perdoar a dívida das pessoas, assim como somos perdoados, e nos faça acolher o irmão necessitado, assim como fomos acolhidos ao longo de toda a vida, senão não teríamos nem nascido. Que essa postura seja um ato de amor, um gesto de amor, não de constrangimento, mas um ato de amor, de alegria, entregando ainda, além do perdão da dívida, entregando ainda o melhor que puder do rebanho, o melhor da colheita, ou seja, entregando um passo a mais, o perdão da dívida e um passo a mais, para que todos experimentem a plenitude, que ninguém em Israel e na nova Israel, que é a igreja, fique passando por privação, e que isso alcance os estrangeiros, e que isso alcance aqueles que não creem ainda em Deus, e quando eles verificarem a atitude que nós temos entre nós, esse testemunho sirva para a conversão real de muitas pessoas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a solidariedade poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.